mais uma terça-feira, mais um Poeira Criativa. Boa noite a todo mundo. Estou aqui de volta alegremente, depois de uma semana de doideira que eu tava na minha vida, de correrias. Abandonei Gus, mas Gus, estou aqui de novo ao seu lado para mais um Poeira. E aí, como estamos? Boa noite, Teteu. Boa noite aqui nossa convidada. Não vou nomear ainda. Boa noite, nossos queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego, de Poeira Criativa. Poeira Criativa número 22, Teteu. Já estamos no 22. Vice? Foi um final de semana bom, de muitas coisas. Semana passada muito ativa, muita saída. Fui para a conhecida Biblioteca Brincante Upina, no Body. Lá foi massa. Foi a inauguração da biblioteca e fuimos lá com minha namorada, com Magu, que acho que não está ouvindo, assim que um cheiro para ela. E foi bem massa, foi bem massa. Acho que temos que convidar o pessoal da biblioteca a ir lá, pegar uns depoimentos, porque é experiência bem legal. Massa, Guiz. Então, fala, acho que, já que tu citou, né, acho que seria massa, até porque a galera lá do Body também está com as ideias, né, de trabalhar com rádio mais para frente, mas se tu pudesse falar um pouco do que é a biblioteca, pela a tua visita lá, o que é que tu sentiu, o que é que tu viu? É um espaço que está sendo construído já tem 20 anos, né, de construção, que tem pegando ações de livros a partir de um livro que acharam que um dos meninos, dos senhores, Cacau, achou no lixo, começou a juntar livros e esses livros estão à disposição do bairro, né, das crianças do bairro, das pessoas do bairro. A gente foi lá e viu muitas crianças, pô, assim, aprendendo o alfabeto a partir dos nomes das pessoas. Ah, letra A, quem é aqui? Antônio! Não sei, bem brincadeira, assim, eu gostei muito, porque tem esse espírito de brincadeira, né, de aprender brincando, que acho que é bem interessante. E tem também esse espaço de rádio que está sendo construído, tem também, o pessoal está ocupando um espaço atrás da biblioteca. Então tem várias atividades rolando por lá, então seria, eu acho que seria bom chegar lá, né, porque é outra sensação de quando você está lá, que se eles vêm para aqui, vão achar a rádio bonitinha, mas a gente tem que estar lá no bairro e conhecer um pouco que é essa questão do PINE que está acontecendo por aí. Massa, massa. Então, inclusive, tive umas experiências bem massa, assim, com uma amiga que ela trabalha lá na biblioteca também. Deu até pra sacar o documentário que foi feito sobre Cacau, sobre a biblioteca do Body. Mas então vamos seguindo adiante, né? Vamos logo passar pra nossa vinhetinha favorita das entrevistas. E só comentar que a gente estava escutando como primeira música a Totó La Momposina, né? Com La Cumbia Está Herida. Aí uma música da Colômbia. Então, porque alguém perguntou para o Facebook, é tradição botar um som latino-americano? É um pouco tradição, né? Esse programa tem essa ideia também de ouvir vozes de nossa América Latina. E bom, vamos para essa vinheta. Troca de ideias no Poeira Criativa. Olá, olá, agora para a nossa troca de ideias. Era mentira, galera, tem ninguém aqui não. Não, tô brincando, vou pedir então que você se apresente para quem tá nos ouvindo, por favor. Boa noite, ouvintes da Rádio Aconchego. Boa noite, Gus, boa noite, Teteu. Sou Maria Cardoso, diretora artística e curadora do Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, que vai acontecer de 6 a 9 no Cinema São Luís. Estou aqui para conversar com vocês. Massa, então... Vamos lá, vamos tentar pegar essa expressão e vamos tentar entender ela ponto a ponto, então. Me veio essa agora. Tipo, tu falasse diretora artística, o que significa isso? Diretora artística, num festival... É uma pessoa que dá uma direção, por exemplo, na curadoria, na produção, no caminho que o festival quer seguir. Então, por exemplo, recortes curatoriais, esse diálogo, essa articulação com os parceiros que o festival quer abrir, entendeu? Os temas que o festival quer propor para debate... Tudo isso é a direção artística de um festival que, que vai trabalhando, vai dirigindo a equipe para chegar lá, entendeu? Acho que entendi sim. Então, Guz, a gente tinha pensado em ir logo sobre o ponto de uma questão mais pessoal, mas ela começou já trazendo essa coisa do festival, eu pensei em... Então, tu fala que tu estás fazendo essa curadoria, né, essa direção artística. Então, se tu pudesse falar um pouquinho, né, o que é um festival de cinema, o que significa e qual o diferencial desse festival em específico que vai estar acontecendo agora essa semana? É um festival de cinema. Ele pode tem várias formas de entender ele, mas a forma como a gente quer propor é que seja um espaço de debate, de exibição de obras, né, cinematográficas, mas que também seja um espaço para debate, né? Levantar tanto debate com as realizadoras, um espaço que a gente possa valorizar a autoria e as equipes dos filmes, dos trabalhadores do audiovisual, assim como gerar debates, reflexões, né, com o público, fazer essa aproximação entre os realizadores e seus espectadores, assim como aproximar a crítica desses espaços e exibir obras para um público geral, assim, né? A gente está, por exemplo, a gente optou por fazer esse festival no cinema de rua, né? Então, isso significa a valorização dos espaços públicos, dos equipamentos culturais públicos mais acessíveis para a população de forma geral, que elas possam acessar esses espaços de cultura para o debate, vendo o cinema não dentro de uma bolha ou distante, né, mas que o cinema ele possa vir com o intuito de reflexão também, sabe? Massa. E como tu chegasse a essa posição, assim, como foi a trajetória para tu hoje estar vindo aqui e estar falando que vai estar na direção artística de um festival de cinema? Como se deu essa trajetória até esse ponto? Então, eu trabalho com cinema vai fazer 5 anos, né? Eu me formei em jornalismo, mas sempre quis trabalhar com arte no sentido de algo que fosse criativo, que eu pudesse criar, desenvolver algumas coisas. Então, eu me aproximei de amigos que também já estavam trabalhando com cinema e daí eu comecei a trabalhar, fui estagiária, fui assistente, fiz assistência de arte já fiz assistência de montagem, já fiz produção, sou montadora também e sou roteirista e diretora também, eu sou uma realizadora. A partir desse lugar de fala, assim, de quem trabalha no audiovisual, comecei a perceber também, assim, dentro da reflexão de que eu sou uma trabalhadora do audiovisual, eu sou uma realizadora, eu sou uma mulher. Então, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre o meio que eu trabalho. E aí, a gente consegue perceber que no meio do cinema, assim, na verdade, não só no meio do cinema, né? Porque o cinema, ele tá dentro da sociedade, né? Ele não tá numa bolha, então... Mas é mais um reflexo da sociedade. Então, nesse espaço de trabalho cinematográfico, a gente percebe que as mulheres, elas para elas, a valorização do trabalho dela está mais em determinados espaços do que em outros. A gente percebe também que certas posições de trabalho são mais para homens do que para mulheres. Então, a partir daí, tenho amigas, enfim, claro, que trabalham com isso, né? Tudo, a gente começou a refletir, debater, e daí a gente quis fazer um festival dentro daquilo que eu estava falando, dentro da ideia de um espaço para debate e reflexão, entendeu? A gente, vamos botar esse projeto e vamos começar a trabalhar nele. E foi assim que eu cheguei aqui. E quando surgiu a ideia? Como foi o nascimento, a ideia do Fincar, assim? Foi 2014... Eu acho também. Se você perceber, é dentro de um contexto de que várias mulheres já estão começando a debater isso, sabe? Assim, a gente tá vendo nos últimos anos essa primavera das mulheres, né? Assim, então, eu acho que é de uma forma assim, social geral, a gente tá refletindo mais sobre isso, né? Mulheres mais que estão próximas mais da militância, assim. E daí, a gente, em 2014, já estava começando a surgir esse debate da mulher no cinema. E aí foi quando a gente... Vamos pensar a mulher no cinema em Pernambuco? Vamos... Óbvio, mas veja, o festival Fincar é um festival internacional, né? A gente faz esse diálogo. de Recife, mas com o mundo, com a América Latina, por exemplo. A gente está trazendo um monte de filmes de realizadores da América Latina, sabe? Sim. Então, em 2014, a gente começou a ter essa ideia. E aí, é um projeto viabilizado pelo edital de audiovisual do Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco, né? O Funcultura também. Massa. Então... de onde surge, assim, como foi feita essa articulação, né, primeiro, porque o festival é internacional, mas ele tem algum... como surgiu essa rede de articulação para ter acesso a essas realizadoras, para ter acesso a esses filmes? Porque, assim, pelo que tu estava conversando com a gente antes, esse processo de seleção de quais filmes vão estar no festival, foi um processo bem intenso, né? Então, eu imagino que tenham tido muitas obras, né? Muitas obras que tiveram lá buscando esse espaço também. Então, como se deu essa rede, como se deu esse processo de articulação com tantas realizadoras, com tantas obras? Mas, nesse processo, que foi o processo, digamos, de curadoria, né? Que você recebe as obras e assiste e avalia as obras e seleciona, enfim. Aconteceram várias questões, né? A gente refletiu sobre várias questões. Por exemplo, isso do internacional que eu estava falando. A gente queria... O Fincar, ele acontece enquanto espaço de troca. Então, a gente queria criar uma rede. Não faria sentido a gente fazer um festival só com obras, de repente, brasileiras. A gente quer colocar, assim, um panorama, sabe, mundial. Principalmente quando a gente quer debater sobre cinema periférico. Então, por exemplo... Na curadoria, a gente trabalhou muito filmes que não fossem necessariamente europeus ou estadunidenses. A gente trouxe filmes latino-americanos. Então, dentro desse processo de levante dos filmes, etc., a gente teve alguns critérios, né, de seleção. E esse de cinema periférico, por exemplo, é uma questão que a gente quis trazer... E o processo foi longo de curadoria. A gente usou, sobre como acessar essas obras, a gente usou a internet, né? Hoje em dia tem plataformas gratuitas que você pode se inscrever e que as pessoas que têm filmes, elas se inscrevem também gratuitamente. E se você está aberto para que elas não paguem taxas, elas não pagam. E aí você consegue acessar isso. Enfim, o acesso a essas obras no mundo... porque a gente conseguiu 2.400 filmes de 111 países. Então, praticamente, todos os continentes, mas não todos os países. Então, a internet foi um meio super importante para a gente conseguir fazer esse levante. Mas aí com critérios, entendeu? De avaliação, assim. Como descentralizar... essa produção que não vem só de determinados lugares, assim... europeus, enfim, como buscar. Tanto é que a gente, por exemplo, nessa edição, a gente vai ter uma mostra Fincar Ficine só de realizadoras africanas, saca? Isso foi algo importante, assim, algum dos critérios importantes pra gente levantar. Eu acho que a gente pode passar para uma música agora, primeira música que Maria trouxe. Você pode escolher, falar por que escolheu essa música e aí a gente volta para tocar. Não sei, é que você trouxe três, né? Escolha três. Qual primeiro e fale por quê. Eu vou escolher a de Chico Sainz porque, na verdade, é relacionada a um processo criativo que é algo que eu vinculo com o festival, que é o seguinte, o Festival Fincar. Eu sou realizadora, então eu estou falando desse lugar também. Me interessa descobrir o processo criativo de outras realizadoras para compartilhar e fazer trocas, sabe? Então, aí eu já relaciono com Fincar, assim, porque essa música... Eu fiz um filme no início do ano, um curta-metragem. E essa música participou do meu processo criativo, porque eu pesquisei ela, sua letra, assim, seu entendimento. Eu escolhi ela porque ela estava dentro desse processo do meu filme, que se chama Cheiro de Melancia. E Cheiro de Melancia fala dessa relação do recifense com a cidade, com o tubarão. E aí eu acho que Chico Sainz, ele traz essa... Ele fala sobre a relação do recifense com a cidade de forma master, assim, né? Então eu escolho essa música pra passar. Música. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros se pulam vigiando as pessoas. Não importam se são ruins, não importam se são boas. A cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares. No meio da tristeza internacional, a cidade até não está tão mal. E a situação, sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Eu vou fazer o ar embolado, samba, um maracatu. Tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Yeah. Num dia de sol, esse acordou com a mesma fedente na do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Novamente aqui estamos, Poeira Criativa, no nosso segundo bloco, continuando esse papo massa. E aí, o que é que eu pergunto, hein, Gus? Vamos pensar. Eu queria saber mais como tinha sido a tua chegada no audiovisual, assim, que tinha instigado produzir filmes, fazer filmes, assim, qual é o teu recorrido mais pessoal, né? Então, desde nova, assim, eu achava que eu ia fazer artes visuais, assim, e acabei, enfim, por... É isso, você é muito novo, você não tá muito perdido. Acabei fazendo direito, depois saí pra jornalismo, não sei o que lá. Mas, enfim, eu sempre tive essa conexão com artes visuais. E daí, quando eu comecei, por amigos, né? Amigos sempre são um caminho maravilhoso de você descobrir as coisas. Eu daí, tive amigos que estavam trabalhando em filmes. E aí, quando eu disse, ó, galera, deixa eu chegar aí, eu quero aprender e tal. Quando eu vi, eu tava no set de filmagem de Animal Político, que é o filme de Tião, um longa-metragem que foi lançado até esse ano. E... meu irmão, quando você entra num set de filmagem, você fica viciado. Não dá pra... rola, sabe? Assim, pega uma parada que ele pega pelo pé, assim. É muito viciante. E daí eu fiquei totalmente instigada, interessada, e comecei a me jogar. E daí eu conheci mais pessoas, e me conectei totalmente. Mas aí eu me formei mesmo em jornalismo, finalizei, enfim, mas eu nunca trabalhei com jornalismo, assim, nunca quis, sabe? Realmente me joguei desde o início no cinema, e é isso que eu tava falando, eu estagiária, assistente, e fui me lançando, montei um longa-metragem, assim, que eu acho que foi uma experiência de muito amadurecimento, assim, pensar um longa-metragem, sabe, a montagem de um longa-metragem é um negócio muito, muito intenso, e aí foi quando eu me senti, tipo, pronta, disse, não, agora eu vou botar o meu filme, sabe, e aí eu botei um projeto, viabilizado também pelo edital do Audiovisual do Funcultura, e aí fiz, eu tenho um amigo meu que diz que eu fiz em tempo recorde, assim, o filme, porque entrou a grana, a gente filmou em março, e agora o filme já tá sendo inscrito em festivais, sabe? Muito legal. Inclusive, legal de dizer assim, óbvio, eu não consegui fechar, eu já tava dentro desse pensamento, que eu já tava, né? Porque os pensamentos vão lhe rondando. Então, como eu já tava nessa vibe, fincar, pensando, que são projetos paralelos, assim. Eu pensei muito, e daí eu construí, tentando o máximo possível, botar as cabeças de equipe do meu filme mulheres. Então, eu trabalhei com a diretora de fotografia mulher, trabalhei com a diretora de arte mulher, sabe? A produtora do meu filme era mulher. Então, a montadora do meu filme foi uma mulher, saca? Então, como você vê como as coisas vão fluindo, entendeu? Os conceitos, eles vão, e as vontades de experimentar, elas vão se misturando, assim. O Cheiro de Melancia, que é meu curta-metragem, ele também pega um pouco desse debate, assim, na prática, sabe? Eu quis botar na prática isso um pouco. Vou perguntar agora desde a minha ignorância, assim. Tu tem quantos filmes? Tá, esse é o primeiro que tá. E o filme fala sobre o que, assim? O filme. Eu tava pensando na pergunta que era: o filme de Maria Cardoso falam sobre o que? Não sei se isso poderia definir de alguma forma. Então. O nome se chama Cheiro de Melancia. E o filme. É porque o que ele fala, eu não vou dizer que é exatamente a sinopse, tá ligado? A sinopse é uma coisa, eu vou dizer sobre o que ele fala, digamos assim. O que ele fala pra mim é sobre memória, nostalgia e a relação com os lugares onde a gente vive, sabe? Memórias, assim, de... Então, por exemplo, a ação que o filme mostra são duas irmãs de gerações diferentes, assim, entre elas, que uma viveu um momento no litoral onde o mar invadiu o litoral e todas as pessoas tiveram que morar no interior. Então, após um tempo, sua irmã mais nova, que já é nascida no interior, elas, enfim, isso é algo que marcou muito a família, elas decidem, enfim, de forma escondida, né, vir fazer uma visita no litoral. Então, elas passam um dia no litoral nessa conexão, assim. Só que daí tem várias coisas, porque na memória da personagem principal, que é Cíntia, ela tem memórias do cheiro de melancia, por exemplo, entendeu? Que é o cheiro que você sente quando o tubarão tá por perto. Então, ela tem uma conexão com o mar e a gente filmou ali, cara, um lugar muito louco. Não sei se vocês sabem que é um hotel que não conseguiu ser construído lá em Itapuama, que fica à beira-mar. Ele é uma ruína de 3 andares, assim, à beira-mar. E a gente filmou lá, e o mar tá muito presente, assim, no filme. E isso é bom, porque é uma conexão muito minha, sabe? É quase minhas memórias, assim, de praia, assim, também. Tem... Fazendo um link, então, com essa última coisa que tu falaste, que tu falaste, né? É um lance muito ligado à memória, à nostalgia. Por que tu quis trazer isso? Que sentimentos saem de tu, assim, que tu quer expressar dessa forma? Então, eu tava numa viagem de ler um artigo chamado Nostalgia das Ruínas. E por que, né? Esse saudosismo, essa nostalgia que a gente tem, né? Assim, eu não sei, eu sou uma pessoa um pouco... Eu tenho memórias e eu gosto. Eu acho que memória é importante, né? A gente cultivar, assim, por diversas questões. Eu acho que até de identificar quem você é, né? É uma forma de buscar quem você é. E daí, quando eu tava lendo e pesquisando sobre isso também, eu achei algo muito interessante, que era que a vontade de ir por exemplo, a ruína. O que é que significa uma ruína, assim, digamos, né? Pelo menos para minhas personagens, eu identifico dessa forma. Que é a volta delas para uma ruína, que significa o passado, na verdade é uma vontade de quase voltar ao passado para reconstruir o futuro, sabe? É quando você está desapontado para o futuro, o rumo que você está levando, assim, e você quer quase reconstruir, sabe? Então é um momento de a personagem tenta lembrar, sim, e porra, um fato essencial no filme é que já esquecendo, a personagem ela tem um pesadelo, certo? E que ela não lembra o final. E o propósito da ida dela para o litoral é lembrar o final desse pesadelo. Entendeu? Então, enfim, são as viagens, né, que a gente inventa. Massa. E aí eu queria perguntar, então, mais sobre o processo de realização. Porque tu fala que já movida por essa energia, né, da questão das realizadoras, então tu tentasse ter ao teu redor, né, basicamente, presença de mulheres. E eu queria perguntar, assim, como foi o que tu sentiu mesmo, assim, de estar conseguindo pôr isso em prática, né? Que eu imagino, assim, que devia ser algo que estava mexendo contigo já da tua experiência antes, e ali você viu isso enquanto verdade, assim, né? Enquanto uma coisa que estava concretizada. Então, o que foi pra tu no nível do sentimento mesmo, eu ia perguntar, e também no sentido prático, assim, da mudança da dinâmica mesmo da produção do filme. Então, são duas questões, né? No sentido afetivo, fazer um filme, como fazer qualquer coisa assim que você esteja expressando algo muito de dentro de você, você fica muito vulnerável. E é um momento que você fica muito sensível, assim, né? Então, pelo menos assim, eu tô falando, bom, a minha experiência, né? Tô falando como minha experiência mesmo. Então, pra mim, foi um momento muito radical de lidar com limites, assim, sabe? De você... E de primeira vez que você tá fazendo, né? O que você bota no papel, quando você vai botar na realidade, assim, você vai botar a câmera na frente pra fazer acontecer, aí são outros 500, sabe? E pra quando você vai pra ilha de montagem, de edição, também são outros 500 que acontecem. Mas, enfim, dentro dessa coisa afetiva, tem essa questão, por quê? Aí eu vou ter que falar que é a divisão sexual do trabalho no cinema, sabe? Ou... Para além da sexual, assim, de homem e mulher, onde é que a mulher ocupa, espaço que a mulher mais ocupa ou não, tem a hierarquia da cadeia cinematográfica, assim. Ao menos na forma como a gente produz muito aqui, sabe? A gente produz muito vertical, digamos assim. Diretor, direção de fotografia e todas as funções, assim, ela tem uma rigidez, sabe? Quando você vai montando, o filme vai crescendo, vai exigindo uma demanda e você precisa começar a ocupar aquelas funções e usar aquele método que às vezes pode te engessar. Por exemplo, eu tenho feito muita reflexão sobre esse modelo, se eu quero repetir ele no meu próximo filme, sabe? Talvez eu queira usar uma equipe de forma mais horizontal no meu próprio próximo filme. Talvez eu não queira ser a que tá em cima e... Na verdade, esse estar em cima não faz o meu estilo. E daí é que eu relaciono com a afetividade e com o porquê de botar mulheres. Pra mim foi muito bom ter uma diretora de fotografia, por exemplo. Porque a gente tinha uma conexão, ela me ouvia, até porque ela veio de fora, ela acabou ficando lá em casa. E, porra, a troca que a gente fez, a dedicação que ela pôde dar e a troca que... O filme não saiu assim, eu gosto bastante da fotografia do filme, o filme não saiu daquele jeito, com a decupagem daquele jeito, com a reflexão que eu fiz daquele jeito sobre a decupagem, por acaso. Com certeza, a minha relação com ela e o fato dela me ouvir, me respeitar, sabe? Era uma relação muito de igual para igual, isso com certeza fez uma diferença imensa no filme. Então, dentro dessa perspectiva de... O que é que te trouxe de diferença ter mulheres na tua equipe, assim? Eu acho que eu botei mulheres que eu tinha afinidade, que eu conseguia um diálogo muito aberto, franco, de boa, sabe? Isso me trouxe um clima pro meu set também muito mais legal. E aí também uma reflexão para os próximos filmes, sabe? Dessa às vezes esses sistemas que a gente quer produzir os filmes são meio engessadores, asfixiantes. Às vezes botar uma equipe menor, você tem uma liberdade menor de fazer, também ajuda, sabe? Porque é muito incrível, rolou uma coisa muito incrível durante a filmagem, Porque a gente filma na ruína e a gente filma dentro do mar, numa jangada, o que é muito louco. Muito louco, vocês não fazem ideia do que é filmar em cima de uma jangada. Uma câmera em cima de uma jangada, é muito doido. Eu não sei, ideia assim, genial para o primeiro filme. Mas enfim, às vezes, que é o que a galera chama de, parece que é cinema de fluxo. É você ligar uma câmera e ver o que acontece na frente dela também, sabe? Eu planejei muito bem meu filme, assim, muito bem não, na medida da minha experiência eu planejei bem. A gente fez a organização dos planos, da diária, dos planos de filmagem, blá blá blá. Mas aconteceu algo muito surpreendente no dia que a gente foi filmar no mar. E a gente teve, enfim, um pequeno atraso. E a gente, vamos ligar aqui. Eu e Giovana, né, que era diretora de fotografia. Gil, vamos ligar a câmera aqui. Vamos ver o que acontece. E aconteceu uma coisa linda, sabe? Então, às vezes, quando você tá com um plano de filmagem, não, daqui até a hora, pode passar do horário, você tem que ser muito rígido, sabe? Você não tem esse respiro pra um acaso que vai passar na frente da sua câmera, sabe? Dá pra falar o que foi ou seria demais? É a cena final do filme. É quando a menina lembra do final do pesadelo, do final do pesadelo, né? Parada por aí. Ia perguntar se a gente ia para uma segunda música. A gente vai para uma segunda música. Para quem está nos ouvindo e chegou agora na Rádio Conchego, né? Estamos com Maria Cardoso falando sobre cinema, realizadoras, audiovisual e o Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, que começa amanhã no Cinema São Luís, 6 horas da tarde, né? Por se alguém chegou na internet ou na FM 88.1 e não sabe de que a gente está falando, bom, está falando um pouco de tudo isso junto, assim. Assim que... Segunda música, Maria, queria apresentar? Olha, a gente podia botar o de Tom Zé, o Man, porque é uma música que o ritmo... Não sei, eu fico, quando eu tava nessa busca, assim, nesse meu processo criativo, né? Do filme, músicas também são... Eu sou montadora e música é ritmo pra montagem, né? Então, ela tem um ritmo, assim, que me levava, às vezes, pra algum lugar, que eu começava a visualizar as imagens... E ela foi muito interessante, assim, em determinada etapa do processo criativo do filme. Yeah. meu nome é Raíssa, eu moro aqui no Engenho do Meio. Eu gosto da música do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, porque eu gosto muito do filme, me identifico muito com o filme. Por causa da história do filme, eu acho muito bonito, assim, falar sobre o amor, sobre essas coisas. Agenda cultural, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ai, problemas, né? Não acaba nunca. Nunca. Mas uma agenda cultural em Poeira Criativa. E a gente começa feiras para as crianças, né? O primeiro convite, né? Férias com aprendizado e diversão no Espaço Ciência. Eita, porra. Então, de hoje até 31 de julho, então esse mês todo de férias, férias, né? Coisa boa. Tá pegando esse microfone, Gus? Tá sim, sim. Tá, tô assim, ouvindo, né? Aqui do teu. Massa. Então a gente vai ter atividade envolvendo conceitos de ciência lá no Espaço Ciência, que é lá na entrada de Olinda, né? Você, depois que passou do shopping Itacaruna, você segue e você vê lá o Espaço Ciência. Eu nunca fui. É, então, programação gratuita, só que tem que ter agendamento, não é isso? Uhum, agendamento, sim, isso mesmo. Massa, então, história natural, química, física, astronomia, etc, etc, etc. E muito mais para levar, né, filha, filha, ou sobrinho, sobrinha, né? Bora levar João? Massa, massa, nunca me levaram, então eu tenho essa birra, assim, ó. Levem, levem suas crianças para os pacientes. Acho que depois todo mundo junto, né? Eu também nunca fui. Mas... me leva, Gus. Bora continuar com essa agenda cultural, que tem várias coisas. É, segunda proposta, né? Tá falando do Fincar. Bora convidar para o festival, que começa amanhã, 6 de julho, a partir das 18 horas, que já é noite aqui em Recife, no Cinema São Luís. Começa o Festival Internacional de Cinema de Realizadoras. É, e bora aproveitar agora que com R$3 o ingresso, né? O ingresso barato, é, mais barato que o Cinema São Luís cotidiano, né? O Cinema São Luís está 10 e 5 a meia, né? É um ingresso promocional para todo mundo, né? Assim. E... já que estamos com Maria Cardoso, né, ela poderia aproveitar para amanhã. Vai ter o quê, assim, rapidamente? É, amanhã a gente vai ter exibição de curtas-metragens, dentre ele o Cabela, com quem a gente vai ter a participação da realizadora que veio do Rio de Janeiro, chamada Yasmin Tainá, e a gente vai ter debate com ela. Seguido a isso, a gente vai ter a exibição do longa-metragem Retratos de Identificação, que é sobre personagens... pessoas que militaram na resistência contra a ditadura. É, e depois a gente vai ter um debate sobre memórias e narrativas políticas também, com a Nina Velasco, professora da UFPE, e Clarice Hoffman, que é uma pesquisadora também da área. Massa. É, mas eu queria fazer essa pergunta, assim, porque a gente anunciando é uma coisa, mas aí, sendo bem, bem concreto, assim, tipo, Festival Fincar, o que... quando, de que horas, tipo, quem tiver nesse momento se interessou por toda essa conversa, de forma bem concreta, assim, onde vai acontecer, em que espaços, de que forma, em que horário chegar, como conseguir o ingresso. Nossa, então, o Festival Internacional de Cinema de Realizadoras vai acontecer de 6 a 9 de julho aqui no Recife, onde a exibição dos filmes vai ser feita no Cinema São Luís a partir das 6 da noite. Então, das 6 da noite às 10 da noite, vamos ter sessões de curtas-metragens, médias-metragens e longas-metragens, seguidos de debate com realizadoras. É, vamos ter rodas de diálogos na quinta e na sexta, 2 horas da tarde, no Passo do Frevo, no Recife Antigo, entrada gratuita. É, vamos debater na quinta-feira Cinema Negro no Feminino, com a nossa convidada Janaína Oliveira, que é do Fórum Itinerante de Cinema Negro. É, na sexta-feira, vamos debater corpos femininos no cinema. Né? É, tudo isso no Passo do Frevo, às 2 horas da tarde, entrada gratuita. É, no sábado, que é o último dia 9, o último dia do festival, vamos ter exibição de filmes de realizadoras africanas na Aliança Francesa do Derby, a partir de 2 horas, entrada gratuita também, e de lá seguido para o São Luís novamente, porque de quarta a sábado, a partir das 6 da noite, vamos ter exibições de filmes lá no São Luís. Certo, é nesses espaços que vão ter entrada gratuita. Para você, é só chegar, entrar e já tá dentro, ou tem algum procedimento, chegar antes, pegar algum tipo de ingresso, alguma coisa? Não, agora o espaço, ele é sujeito à lotação, mas são espaços amplos que vai caber todo mundo que quiser chegar para debater, está super convidado, super importante a participação de todas as pessoas para esses debates, estão todos convidados. Nossa, então seguindo com a nossa agenda cultural, na quarta-feira, às 6h07, é isso? Não, 6h07, né? Quarta e quinta. Quarta e quinta. Concorrendo, né? Concorrendo com um Fincar, mentira, é uma piada. É, vai ter a Rocha, que é uma peça de microteatro. Eu tentei convidar um dos atores, mas ele não conseguiu chegar por aqui. Mas acho, a Rocha... Arroxo. É uma peça de microteatro, 15 minutos em 15 metros quadrados, que nasce como resultado da oficina de microteatro multimídia, ministrada pela atriz e realizadora audiovisual, aqui mais uma, Diana Giraldo, com o apoio da Edifício Texas e a produtora audiovisual Três Caras. Massa, massa, então. Onde é, né? É no Edifício Texas, Rua Rosário de Boa Vista, 163, em Boa Vista, né? Recife. O ingresso é R$5. E é quinta e sexta, não, quarta e quinta, 6 e 7 de julho, vai ter duas funções, 20:30 e 21 horas. Então, massa, então é isso. 6 e 7, 8 e meia, 9 da noite, a gente vê teatro no Edifício Texas. Já no sábado, das 9 às das 10, das 10 a meio-dia, a gente vai ter a aula aberta de dança da diáspora africana. Então, dia 2 de julho. Eu tô ficando muito confuso, Gus. Não, isso é a pessoa que faz o evento no Facebook e não troca nas datas, né? Mas, desculpa, Teteu, se tá assim. É o dia 9, sábado 9, vai ter essa aula aberta sobre dança da diáspora africana. Então, quem vai estar trazendo é o moçambicano, né? O cara, diretamente, de onde está se debatendo a diáspora africana, Moçambique, que é um país africano que também fala português, não é isso? Eu tenho um sonho algum dia de conhecer Moçambique. É Manuel Castomo Musunza. Então, ele é um dançarino, artista e pesquisador, né? Que traz esse debate de aulas de canto e danças seculares que visam desenvolver capacidades e potencialidades do movimento corporal, coordenação rítmica, respiração, jogos de memória, histórias e melodias de cantos tradicionais africanos. Então, acho que é um espaço massa para a gente que quiser conhecer um pouco da nossa, muito de nossas raízes, né? Porque nossa sociedade como toda tem essa raiz africana muito forte. Então, a gente vai ter isso no sábado, a partir das 10 às 12 horas, aonde? Em Alma Yoga Integral, na esquina da Rua do Chacão, com a Rua João Caguas, número 106, no Poço da Panela. Só para uma observação, é que não precisa ter experiência, né? Nem em dança, nem em canto, para participar. Assim, uma recomendação também, participar sem ser um dançarino ou dançarina. Massa, se jogar, então. Já no domingo a gente vai ter 7 anos do escambo coletivo. Caramba, sim. Galera tá ficando velha. Então vai ter feijoada, mais batida, mais música, mais resistência. Então vai ser na Avenida Floresta, sem número, na esquina com a Avenida Igaraçu, lá em Arthur Lundrig, né? Arthur Lundrig 1, lá em Paratiba, em Paulista. A galera do escambo que já teve aqui, né, no Poeira Criativa. Sim. A galera que já tá aí há 7 anos debatendo e se apropriando dos espaços públicos para produzir cultura lá em Paratybe, né? Domingo, 14h, no Espaço Cultural Caros Amigos, né? E também no domingo vai ter mais um quê? Teteu aí fala um pouquinho, já que tô meio preguiçoso para falar. Massa, então nesse domingo, dia 10, a Caverna Lunar anuncia a segunda mostra coletiva, que dessa vez tem nome, né? Que é Nua. Então, vamos ter obras da ilustradora Natália Queiroz e da fotógrafa Bruna Valença, com seus trabalhos vão estar trazendo a questão da sensibilidade do corpo feminino. Então vai ter show de Aninha Martins também, que é massa, eu garanto assim, a qualidade. De Graça Nascimento, que vai estar trazendo também, que é conhecido também como Canhotinho. Aí vai ter o lançamento do site do Caverna Lunar, o lançamento da lojinha Lunar, com camisas, ecobags, canecas, etc. Atração musical ainda, que ainda vão ser confirmadas, e o bar, né, também, com comidinhas e bebidas, com entrada de R$10. R$10, tá? Mas R$10 é para contribuir, né, com o músico e a poetisa, né? Tá de boa, com certeza. E quem não está aqui na Agenda Cultural, mas eu queria nomear, é que segunda-feira próxima é segunda de cada mês, a gente tem, a partir das 14h, o Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife aqui no CIS. Ainda não desconheço a temática, mas o convite sempre está aberto, sempre um espaço interessante para conhecer uma prática integrativa. A última foi homeopatia, está rolando a cobertura que a gente fez com a Rádio Conchego. Então, para quem quiser chegar, próxima segunda... Logo aqui no CIS, né? Aqui no Engenho do Meio, quem está ouvindo a gente pelo FM tem condições de conhecer aqui o CIS, esse espaço de uma medicina que não é dessa forma chata que a gente conhece, né? Uma medicina que vai estar trazendo cuidado a partir da saúde e a partir do bem-estar, da boa vida, né? Então, e não do remédio e do tratamento de doenças. Então, quem quiser entender as práticas que acontecem aqui no CIS, é só chegar nas todas as segundas-feiras do mês, né? Isso, uhum, isso 14 mesmo. 14 horas. Massa, massa. Vamos seguir na entrevista? Vamos seguir, sim. Então, tira essa música. Tava agoniado com a música, não sei. Então vamos agora para a última parte da nossa entrevista. E aí, eu tava, acho que quando a gente tava conversando aqui, antes do programa começar, a gente tava conversando sobre tu fizesse parte do projeto Escola Engenho, né, que funcionou aqui no CIS. E aí, que era um projeto que trabalhava com a educação, né? Com a educação a partir do cinema, trabalhava com crianças. Então eu queria saber, assim, como tu enxerga essa relação do cinema com a educação? Como foi pra tu, pessoalmente, assim, a tua relação mesmo desse aspecto de educadora, de trabalhar esse tipo de coisa? Eu fui produtora, né? Na Escola Engenho. Não fui oficineira, digamos assim. Mas foi a minha primeira experiência, assim, com a ideia de educação através do audiovisual, através de arte, na verdade, né? E aí eu, na verdade, comecei a perceber a potência, né, do cinema enquanto meio também para educação, né? Porque o cinema é como a galera trabalhava, assim, na Escola Engenho. As crianças, elas pensavam o que iriam produzir coletivamente. Então você já tem aí um espaço de trocas, de conciliação, de respeito às ideias e construção coletiva para atingir uma questão, né? Atingir um propósito, assim. Elas produziam, elas participavam do processo, assim, de forma geral, né? Elas atrás da câmera, na frente da câmera e nos processos de pensar a conclusão do trabalho, assim, também. E elas também. E aí era muito bom nos momentos que a gente fazia exibições de conclusões, assim, de material, né? Porque a gente chamava os pais, a gente fazia uma festinha aqui embaixo, no meio, no pátio do CIS. Então, era um processo também de reconhecimento, né? De trazer os pais para ver a produção dos filhos, para eles se verem em tela, entenderem seus corpos, o que é que aquilo produzia neles, eles refletirem, sabe? Sobre suas próprias imagens, assim. Era muito interessante, porque a Escola Engenho, Mariana Porto, né, idealizadora, ela fala muito de uma questão que é... Essas crianças, hoje em dia, elas são expostas à mídia, muito, né, televisão, celular, tudo, assim. Essas crianças são super expostas. E a gente precisa de uma educação de mídia. As crianças precisam, desde o início, se nós somos seres que lidamos totalmente com isso, a gente precisa, desde o início, ser educado para refletir sobre isso, né? E a Escola de Engenho vem, assim, tem esse propósito. E daí, era muito legal, por exemplo, quando a criança ela absorve uma propaganda, sei lá, uma publicidade na TV ou um programa de qualquer coisa, assim. E aí, quando ela vem para a escola, ela diz: e aí, o que é que você vai produzir? O que é que seria legal você produzir para passar numa TV, sabe? Para ser exibida, assim. Vamos pensar sobre como é que se produz, para que se produz, o que é que acontece, né, quando você produz. E daí eu acho que eram provocações com as crianças muito interessantes. E as crianças, é isso, né, é tudo, assim, é muita energia e muita criatividade, então saíam as coisas muito bonitas e muito produtivas. E aí é bom, porque você começa a perceber o cinema, o audiovisual, como coisas muito além, sabe, do que, sei lá, uma obra, como fosse eu trabalho com cinema, produzo coisas para serem apenas exibidas numa sala fechada, escura, com pessoas que pagam ingresso para ver, sabe? Não é isso só, sabe? O cinema, ele tem que estar nas escolas, o cinema, ele tem que estar na rua, ele tem que estar na cidade, ele tá onde as pessoas possam ver. E aí, realmente, quando eu vim trabalhar na Escola Engenho aqui no CIS, não só apenas pela Escola Engenho, de estar também vivenciando o CIS, né? Que é isso que você falou, um espaço de saúde, de bem-estar, de entendimento do corpo geral, do ser humano como um todo, né? Não partimentado, assim. E é isso, é exatamente isso, é não ver o cinema como uma coisa pequena, é ver o cinema dentro de um contexto, que é como o CIS faz com as pessoas, a Escola Engenho propôs. Então acho que é todo um caminho assim de reflexão que realmente foi bem impactante para mim. Nisso que tu estava falando, tu trouxesse a questão de como a gente está muito inserido, né, no universo da mídia, assim, o tempo inteiro a gente recebe, né, muita informação. E aí de como era importante a criança ter esse espaço assim de poder dizer, não, o que é que você faria? Né, e a transformação que isso pode causar. E aí eu queria perguntar para tu, porque qual é o contexto que eu enxergo, assim, pelo menos no geral, e eu até faço parte desse contexto também, e principalmente ligado ao cinema, assim, eu acho que a gente costuma ver muito cinema como uma coisa muito distante. Né? Hoje em dia um pouco menos, porque todo mundo tem a sua câmera, tem a sua... Mas ainda assim eu sinto que a gente ou tira foto, a foto acho que é uma coisa ainda mais próxima, assim, ou faz uns vídeos, mas tipo, a gente não pensa o vídeo, né? Não pensa o vídeo como um processo de expressão. Então a ideia de fazer um filme, por exemplo, é uma ideia que não passa pela cabeça das pessoas no sentido geral, eu acho, assim, né? E aí eu queria ouvir um pouco, assim, o que tu pensa disso. Pensando, assim, tentando trazer pro contexto do que a gente tá falando até do festival, se tu fosse conversar com as mulheres daqui dos entornos que estão ouvindo a gente no FM, quais seriam essas possibilidades concretas hoje, assim, de... É possível fazer um filme, sabe? E como isso poderia se tornar concreto na vida da pessoa? Total, eu acho muito relevante essa conversa, porque o cinema é uma arte muito elitista, né? Ela começa sendo muito cara, porque é película, são equipamentos. E daí quando a gente tem esse pulo da tecnologia, esse avanço da tecnologia, realmente, hoje em dia todo mundo tem sua câmera digital. E daí isso já deu um avanço assim, na democratização do acesso ao cinema muito grande. Mas é outra coisa também. A gente tem uma escola muito voltada para um determinado tipo de linguagem escrita e não audiovisual, por exemplo, quando é uma perda de tempo. Porque como é que essas crianças não estudam audiovisual ou mídia, leitura? Porque a gente é muito audiovisual. É isso, é celular, é tablet, é computador, é televisão, né? Então, realmente, a gente tem esse déficit que eu acho que aí... É sim, porque o cinema é elitista, mas é uma coisa de educação também, sabe? A gente precisa... A comunicação é muito diversa, ela fica restrita a você querer que as pessoas foquem apenas na linguagem escrita. Existem outros meios de leitura de coisas, de signos, de imagens. Uma comunicação por imagem é muito potente. Senão a televisão não tinha esse poder que tem também, sabe? Sim, o cinema ele é de difícil acesso, mas... Existe hoje um caminho, assim, um debate grande sobre as formas de fazer cinema, né? As pessoas hoje em dia, por exemplo, estão começando a fazer cinema com celulares. E existe um debate sobre isso, principalmente as pessoas que... Assim, eu vejo algumas pessoas já que estão debatendo festival, assim, de documentário, sabe? Exatamente por isso. Como fazer as pessoas pensarem... Já dentro dessa proposta de passar uma mensagem em imagens mesmo, sem precisar usar recursos de linguagens mais escritos, né? Digamos assim, usar mesmo a linguagem imagética, a linguagem cinematográfica e através de recursos mais acessíveis. Eu acho que esse debate é super importante. E que fazer filmes... Tanto é que a gente vê, assim, oficinas. Os meninos da Escola Engenho, eles usavam câmeras descartáveis, né? E também já existem oficinas de audiovisual, assim, para as pessoas começarem a pensar sobre isso com celular mesmo, assim. Eu acho que isso é uma proposta de tem que ser debatido mesmo. Que é isso, às vezes o cinema ele fica muito distante, porque, primeiro, as pessoas imaginam que cinema é feito para passar apenas numa sala fechada, escura. Não é, né? A gente precisa tirar o cinema... dentro dessa estrutura engessada. Ele não deve ser passado apenas numa sala de cinema. As pessoas acham que para fazer cinema você tem que ter uma câmera que filme em 4K, película, porque o que é menos técnico é inferior, é um cinema inferior. Não, a gente precisa desconstruir isso também, né? Enfim, eu acho que é um debate super importante e acho que tem que se fazer, né? Tem que se popularizar e tem que se fazer para a gente desconstruir isso. A melhor forma de desconstruir é fazendo, pegando seu celular e propondo essas estruturas e reflexões através de enfim. Tem um cinema periférico sendo feito com celulares ou equipamentos mais simples e sendo postos no YouTube, assim, fazendo e viralizando loucamente, sabe? Acho que já tem um movimento disso, desse cinema mais independente de verdade, sabe? Assim, feito guerrilha total, assim, dentro de outras propostas. A descentralização, né, da produção cinematográfica, acho que é bem relevante mesmo, assim, e rende muitas horas de debate isso, assim. Eu queria fazer uma pergunta, voltando para o festival Fincar, sobre os motivos, a importância de ter um dia de sessão só de cinema da África, assim, de realizadoras africanas, né? Por que vocês escolheram centrar ou focar ou dar essa importância, essa relevância para o cinema africano, de africanas, né? Então, foram dois momentos, assim. Primeiro porque no início, antes da gente abrir as inscrições, que a gente usou essa ferramenta Film Freeway, a gente queria trazer uma proposta, mas, como eu estava falando, cinema periférico. Periférico no sentido não inferior, né? Periférico é do que não é do que está na Europa, assim, enfim. Então, quantos filmes de realizadoras africanas a gente tem acesso, assim? Eu pelo menos, particularmente, assim, na minha bagagem, eu tenho poucas referências de realizadores. E olha, outra questão. Eu tenho mais referências de realizadores do que realizadoras. Eu conheço quase nenhuma realizadora africana, assim. Então, se eu estava querendo investigar isso, e aí foi quando eu conheci Janaína Oliveira, que ela é integrante do Fórum Itinerante de Cinema Negro. E Janaína, ela tem uma pesquisa maravilhosa e ela já participou de festivais tipo FESPACO, que é um dos maiores festivais da África, assim, de cinema, em Burkina Faso, em Moçambique, também no Caribe, em Cuba, enfim. Ela tem uma ligação, uma linha de pesquisa muito interessante. Daí eu disse, pô, vamos ver se cola, né? Aí eu fui falar com ela e colou, assim. Ela instigou com a proposta e ela é parceira do Fincar. E aí o segundo momento que eu ia falar, que é o seguinte. Curadoria é pesquisa, sabe? Não adianta você abrir, pegar uma ferramenta gratuita na internet, que bomba, e você consegue 3 mil. O Film Freeway, especificamente, ele monta um mapa, um infográfico para você entender de quais países vieram mais inscrições. Quando a gente vai ver, nas inscrições que a gente teve no festival, poucas vieram da África. Tiveram países africanos que não tivemos nenhuma inscrição. Então, a partir da minha disposição, assim, minha predisposição já de querer investigar, junto com a total, tipo, isso pra mim foi um indício muito forte, né? Pô, tá vendo? Se eu não for pesquisar, não vai vir mesmo, porque olha o que eu botei. Olha, eu abri inscrição, mas não acessou. Óbvio, por questões várias, né? Assim, o acesso. E Film Freeway também tem isso, que é um pouco mais norte-americano. A maioria das inscrições que a gente teve vieram dos Estados Unidos, né? É uma plataforma toda em inglês também. Então foi disso que surgiu a vontade de fazer uma mostra específica falando sobre que viesse de realizadoras africanas, sabe? De descobrir. E aí foi um processo muito interessante, porque, cara, é muito diferente, sabe? Por exemplo, nesse processo, eu ficava, eu não entendia, porque vários dos longas-metragens sempre eram coprodução. Até que eu entendi, Janaína me explicou, que lá na África eles não têm fundo governamental para fazer cinema, e é a forma como eles conseguem viabilizar através de coprodução com a França. A França faz muita coprodução, sabe? Porque, enfim, foi um país colonizador, né? Tem toda essa relação. Então, você vai encontrar também, eu fiz algumas reflexões sobre a produção mesmo, sistema de produção, de distribuição. Isso Janaína pesquisa muito, e é interessante, porque aí, no sábado, quando a gente tiver a exibição, Janaína vai poder falar sobre isso tudo, sabe? Que a gente vai exibir os filmes, que são três curtas e um longa, e vamos poder debater isso de uma forma geral, assim, sabe? Produção mais com esse recorte na realização feminina, né? Eu queria fazer uma pergunta, mas antes disso, só uma pergunta rápida. Foram exatamente quantas as inscrições, assim, quantas pessoas, foram quantos filmes que foram... Olha, eu vou... cerca de 2.400. E aí... Aí uma segunda pergunta, antes da pergunta mesmo, é: nesse processo de curadoria, se assiste filmes ou só se tem uma noção geral? Como é o processo assim? Não, então, depende do tempo e do fluxo, assim. A priori, o que acontece em muitos festivais é que realmente você não vê tudo. Assim, você vê tudo, mas você não vê todo o filme, tá ligado? E aí, devido ao processo... Inicialmente a gente tava, não, vamos ver todos os filmes até o final, assim. Mas realmente, chega... Você estabelece alguns critérios de curadoria e daí você começa a ver os filmes e você, por exemplo, um longa-metragem, você vê meia hora, você vê se ele não se sustenta, se você diz, pô... Você não, aí você já passa para o outro, realmente, por causa do fluxo de trabalho, sabe? Isso aí é uma questão de fluxo de trabalho também. Certo. Então foram 2.000 e... Cerca de 2.400. E você assistiu, teve a oportunidade de assistir alguns deles, né? Então... 400 desses, assim. Porque a gente teve que conseguiu fazer uma equipe maiorzinha e conseguiu dividir legal. Massa, então o que eu queria perguntar é porque, assim, tu fala que já vinha sentindo, assim, essa sensação, né, ligado a... Essa percepção dessa hierarquização, dessa falta de espaço nas grandes posições, assim, para as mulheres na produção do cinema. E aí tu começasse a pôr em prática na produção do teu filme. E aí, de repente, rola essa história do festival. E aí eu queria... Que eram duas perguntas, na verdade. A primeira é... Como bateu em tu, assim, essa coisa de você ter 2.400 inscrições de filmes de mulheres? Não sei se tu já esperava por isso, ou se tem um número tão... Assim, me parece, pelo menos, um número bastante grande, assim, de filmes. Então, como foi pra tu ver essa quantidade grande de realizadoras escrevendo seus filmes no festival? E também, como foi, se teve alguma... Ter a oportunidade de ver 400 filmes inteiros, ou uma parte deles, mas ver 400 filmes de realizadoras, como o que foi para tu, assim, vivenciar isso, essa experiência? Então, 2.400 filmes, para o mundo não é muito filme, né? Assim, digamos. Mas superou muito as expectativas da gente, realmente, assim, de forma que a gente teve que aumentar a equipe de curadoria, trabalhar com assistentes de curadoria, que foi quando a gente fez convites para as alunas da UFPE de cinema, meninas que já estavam no debate, assim, e elas chegaram e, enfim, são parte fundamental da equipe. Realmente, superou muitas expectativas. Então, assim, eu posso dizer, foram muitos filmes, foram. Assim, para 6 pessoas, sei lá, 9 pessoas assistirem, foram muitos filmes. Mas, proporcionalmente, pro mundo, um festival de sua primeira edição é um número, sim, considerável, sabe? Mas, eu acho que com mais divulgação... Para mim, precisaria, por exemplo, eu teria que ter a meta de conseguir arranjar... envolver mais realizadoras africanas para elas escreverem mais, porque eu tive muito pouco africano, sabe? Para mim, então, 2.400 é relativo aí, porque eu tenho... Desses 2.400, eu tenho, sei lá, 600 dos Estados Unidos, que a gente não selecionou nenhum, mas eu não tenho pouquíssimos da África, e aí, é relativo, sabe, esse 2.400 para mim. Então... Mas aí, sobre o que foi assistir esses filmes, fazer um curso de cinema. Assim, aí eu levei, assim, eu ainda ficava assim um pouco, porque eu gosto de estudar teoria de cinema e tal, mas é isso, ver filme é a melhor forma de aprender a fazer filme, sabe? Eu desenvolvi, até assim, foi bom porque eu cheguei num ritmo, óbvio que tava muito frenético na época, assim, da curadoria, mas é um ritmo de necessidade de ver filme mesmo, sabe? Manter o pensamento ali girando sobre o que é fazer um filme, sobre a linguagem cinematográfica. Eu acho que o hábito de curadoria, assim, foi uma coisa que eu descobri e que eu gostei muito. É muito prazeroso, apesar de sofrível, assim, pela pressa, pela pressão e tal. Mas é muito prazeroso e você aprende muito. Eu, graças a trabalhar na curadoria do festival, eu assisti filmes que talvez não iam chegar, saca? Não iam chegar nos festivais aqui. Então, eu descobri, estudei coisas, e aí foi interessante, porque ainda mais, além de ver mais filmes, eu vi filmes de realizadoras de mulheres, né? Isso foi uma coisa interessante. É que era mais ou menos também um dos pontos que eu tava querendo saber, assim, que é essa oportunidade que a gente raramente tem, assim, de... quanto menos filmes a gente assiste e quanto mais ligados aos grandes estúdios os filmes que a gente assiste são também, vamos dizer assim, menos filmes de realizadoras a gente vai ter acesso, né? Mas ainda assim, mesmo no cinema independente, é uma quantidade, é difícil, né? Porque pelas dificuldades que tu estava comentando. E aí, essa coisa assim que eu queria perguntar também, de assistir de repente 400 filmes de mulheres, assim, de uma vez só. Então, o que isso significou também, sabe? Se deu para trazer alguma percepção diferenciada, se deu para trazer alguma ideia, alguma... Então, o que eu percebi foi que não dá para unificar. Por exemplo, a gente tem debatido muito na curadoria sobre essa questão do olhar feminino, que é algo que as pessoas gostam muito de levantar, inclusive em outras áreas da arte, assim. Para mim, não existe esse olhar feminino, sabe? Assim, se eu já era suspeita com ele, assim, eu desconstruí totalmente. Porque o olhar feminino, ele é uma forma de unificar, sabe, a diversidade. E isso invisibiliza muito. Porque os cinemas são muito diferentes. Eu não vou comparar o cinema africano, o que eu vi de cinema africano, com o que eu vi, sei lá, de outro local do mundo, sabe? Assim. Então, me valeu para eu ter a certeza de que eu só quero desconstruir esse conceito de olhar feminino, que ele não existe, porque ele é invisibilizador da diversidade de olhares. Né? E aí, eu fiz, enfim, tem pesquisas que falam também sobre isso, né? Que é um filme, não um filme feito cinema de mulheres, é um cinema com mulheres, sabe? Assim, feito por mulheres. Não dá para classificar cinema de mulher, porque não existe essa mulher, esse sujeito universal, ele é quem? Só se for para ser a mulher branca europeia, né? Que é o que a gente quer desconstruir, assim. O cinema, ele é hegemonicamente branco. Além de masculino, ele é branco, né? A gente tá acostumado a ver no cinema só pessoas brancas. E isso é algo muito complexo que a gente precisa debater, como enegrecer esse cinema, porque é algo, cara, de uma complexidade tamanha que eu, tipo, ó, vamos ter que debater isso no festival, porque é muito mais complexo de desconstruir. E daí foi quando, novamente eu digo, surgiu a parceria com Janaína Oliveira, entendeu? Com a pesquisadora, exatamente disso, assim. Porque aí ela vai poder trazer um debate de um lugar de fala, de uma pesquisa acadêmica, de vivenciar isso, sabe, assim. Eu teria mais perguntas para fazer, mas estamos chegando na hora e meia do programa. Então, eu tinha uma pergunta para fazer, duas, mas vou fazer uma e depois acho que o Deteu faz a outra, né? A última pergunta que eu queria fazer é sobre hoje, um dia ou a hora do começo, quais são as sensações assim? Foi um processo longo, né? E tá começando amanhã o festival, né? Qual é a sensação hoje para você, assim? Qual é a sua sensação de amanhã estar começando o Fincar? Ah, é de tipo, pô, a gente acumulou uma experiência massa, mas agora eu vou ter que me ligar em como passar e poder compartilhar isso com as pessoas. A gente passou por muitas coisas, de reflexões duras, inclusive, assim, sabe? E como é que eu vou poder passar isso de forma mais compartilhada, de forma mais generosa com as pessoas? Porque é isso, né? O festival é essa proposta de espaço para debate, de trocas. Então, como é que eu vou poder transformar isso? Porque ainda me restam muitas dúvidas, assim, desse processo todo, sabe? Todo o processo é muito complexo. Você vê filmes e dizer não para eles, alguns tipo, não, eu vou escolher esse aqui. Não é qualquer coisa, tá ligado? Você sim, você não, né? Você... Não é pouca coisa, assim. Ou tipo, não, vamos fazer o recorte que a gente tava falando, o recorte desse ano da curadoria de resistência. Como é que você faz? O que é a resistência? Como é que a resistência se dá no filme? Sabe? Então, são muitas coisas que eu ainda, na verdade, estou digerindo. E aí eu vou tentar, assim, ir compartilhando de forma mais suave para as pessoas e trabalhando isso. Show. Então, acho que a gente... Ah, é a última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que participa aqui do programa, que é... A pergunta é a seguinte. Para você, o que é poeira criativa? Complexa essa pergunta. Pô, é algo que... Deixa eu ver. É algo que a gente respira, está em torno da gente e a gente tem que botar para dentro. Não sei, algo por aí. Show, show. Cada semana as respostas é sempre surpreendendo. Então, vamos se despedindo, né? Acho que é hora do fim, então eu quero agradecer, né, a todo mundo que está sempre aqui, quem esteve aqui hoje, né, fazendo essa conversa massa. Então, valeu, Gus. Massa, valeu, gostaria de agradecer também a todos os ouvintes, a Gus e a tu. E aí, vamos nessa aí, galera. Amanhã, 6 da noite, estamos abrindo os trabalhos lá no Fincá, no Cinema São Luís. Massa, massa. Eu queria agradecer a presença da Maria, a presença da Magu, que fez possível o nexo, né, o vínculo aí, o convite. E mandar um cheiro para uma amiga que está voltando amanhã para suas terras, né, para Marcela, que ela disse que ia estar ouvindo o programa. Então, mandar um cheiro para ela, que o final de semana passado foi a despedida. E era isso, amanhã, 6 horas da noite, Fincar, 4 dias de filme, de discussão, de debate. Eu não vou poder conseguir estar no sábado, mas acho que quarta, quinta e sexta vou estar chegando por lá. Tem uma proposta também da Rádio Aconchego fazer uma cobertura, pegar depoimento, estar presente também, que aí Magu vai estar trabalhando, acho que a gente vai dar uma força também nisso. E eu esqueci de uma coisa, de passar uma vinheta sobre Quero Poder a Criativa, mas fica para a próxima semana. E a gente se despide, né, com a última música de, também Maria vai apresentar aí, de Eddie, que é de Casa Caiada, Bairro Novo, Casa Caiada, né? É, que é um filme que fala sobre a invasão do mar no litoral. E aí não poderia ter mais relação direta, assim como o filme. A narrativa carnavalesca de um apocalipse muito louco em Recife. Com vocês, banda Eddie! Dias de luz, fechado azul, celestial, casa caiada, água salgada, imaginando a vida toda submarina, deitada na estampa colorida da toalha, de todas as cores, secando ao sol. Todas as cidades já estão em chamas, sumidas por um desejo voraz, quem sabe ainda sobra alguma chance. À tarde, o vento e o mar. Quero ouvir! Ainda vai. Queria sempre assim. Pula! Sombras frondosas nas calçadas. Vai com você, dias quentes de olho, suor pingando do rosto e logo ali. Deitado à vontade na grama dos seus amigos, o cheiro bom. De todas as flores, filhas do sol. Todas as cidades já estão em chamas, consumidas por um desejo voraz. Quem sabe ainda sobre alguma chance. E folhas pairando no ar. Ainda flutuando em mim. Dias de luz, cansado azul, celestial, casa caiada, água salgada, imaginando a vida toda submarina, deitada na estampa colorida da toalha, de todas as cores, secando ao sol. Todos os oceanos já estão condenados aos ataques, impulsionados por um desequilíbrio feroz, e sabe ainda sobre alguma chance. E foi aí, pairando no ar. Por um desejo voraz, quem sabe ainda sobe alguma chance. A tarde, o vento e o mar. Vamos fazer um final.